6, 5, 4, 3, 2, 1. Seja bem-vindo ao mundo mágico da música. Ladies and gentlemen, a partir de agora, você é o nosso convidado. Deus criou o homem, a música e a oitava maravilha do mundo, o ensinou a dançar. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro? Eu sou Rubi. Vamos nessa! Rubi! Segura! DJ Bruninho. DJ Bruninho está na área, manda ver meu DJ! Já tô aqui! O 4, tu vê ele, a sua primeira dama. Um abraço. Alô, Pablo da CUDC. Meu amigo Patrick também já está no circuito. E pela minha TS, já estão aqui no som dele. Poderoso Rubi. Show e as marcantes. E aí, que me deixa também em tormento do grau, já são gostindo. Rubi. O amigo Denilson, o Rossi também, Rita, o amigo Mauro também, já está da nave no som. Chega meu parceiro Júnior Moreno. E em seguida, terceiro Apolo, Bruninho Detona. Passagem entre os senhores. Música. bebê. Tu sabe que eu não minto, agitando e me cansando. Temos o DJ Bruninho, o DJ Jean Apolo. Faz a festa pegar fogo, junto com o Júnior Moreno. É o Rubinho poderoso. É poderoso! Guarda, bora, Wagner. Cadê o pendrive, meu? Cadê o pendrive, Wagner? É doido, hein? Leva ele pra lá, meu. Os atribulados já estão também com a gente no circuito. Porra, Wagner, vou te contar. Pula, sai do chão, esse é o bonde do Tigrão. Libere a energia e vem pro meio do salão. O baile está tomado, eu quero ver você dançar. Tá tudo dominado e o Rubi já tá no ar. Se liga a letra qual é. Amante é só pros homens, não tem amante pras mulheres. Cadê os homens solteiros aí? Eu vou te dar um papo. Se liga na parada. Se agora os homens solteiros vão cantar essa parada. Se liga, senhorose. Se liga, meus irmãos. Quem concordar comigo, bate na palma da mão. Tem que ter uma amante. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter, tem que ter uma banca. Os filhos com a sede, Felipe, alucinado. O Iago também, todo mundo com a sede. O Iago Moraes, todo mundo já curtindo. Amante, tô comprando esse barulho. Se liga no meu papo, um papo interessante. O homem de verdade tem que ter uma amante. Tem que ter, tem que ter. E tem que ter, tem que ter. Oh, o negócio é o seguinte, tem uma mulher solteira aí hoje, tem? Cadê as mulheres solteiras? Joga a mãozinha pra cima, eu quero ver. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, dá um grito. Isso, agora vem elas. Vai lá, mulheres, vai. Ele disse que o homem tem que ter uma amante. Se liga aí, amiga, no que a gaiola vai falar. Mulher de verdade quer um otário pra o amigo Romário João, a gente, o Hélio do Bem, da casa de carne goiana. O amigo Netinho, faz gostoso, dona faz gostoso aí, ó. Ele chega no baile de cordão e celular. Quando vê uma gatinha, ele corre pra zarar. Ele chega no baile de cordão e celular. Quando vê uma gatinha, ele corre pra zarar. Mas no final das contas é um otário pra bancar. Mas no final das contas é um otário pra bancar. Grupo Rubi de Aparelhagem. há mais de meio século fazendo parte da sua vida. E agora? E agora? Joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Bate na palma na mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Bora desse jeito. Ladies and gentlemen, vai de si, DJ Bruninho. Do Rubi. Fiquei maluco quando vi aquela mina. Cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Mas dilatada, ela descia até o chão. Movimento sexy me chamava atenção. Não aguentei, logo cheguei pro cantinho. Um abraço aos terroristas também, já sou no pedaço. Um abraço pra você, amigo Júlio Souza. O Soneca. Aí também tá, filho. Estão com a gente, abraço vocês. Obrigado pelo carinho. Os meus culpados, Slide Boy, já estão aqui. O amigo dele sube! Loucas! Gabriel também já está aqui, valeu! O rei da cabina inventou, o povo tá dançando e a galera aprovou. Alô DJ, aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar. Solta a sanfona mix pra galera. Os atribulados já são em peso, a gente curtindo o som do Rubi. Um abraço pra vocês, valeu, Timotão! E aí DJ, solta a sanfona. Agora cachorrão! Cachorrão, bora, bora, cachorrão, bora, bora, cachorrão, bora, bora, cachorrão, bora, cachorrão, bora, cachorrão. Você lembra, cachorrão? Você lembra, cachorrão? Batida, ó, ó, ó, é pra endoidar, pra endoidar, pra endoidar com o Rubi. Olha a mãozinha pra cima e faz a pedra do Rubi. Faz a pedra do Rubi, faz a pedra do Rubi. Balança para um lado, balança para o outro. Para um lado, para o outro, essa pedra. Faz a pedra! poderoso das marcantes. É uma atrás da outra. Daqui a pouquinho tem Rubi no Cabo aqui, Júlia Cefeiro. E a mulher tá me traindo, na festa se divertindo. E eu não faço nada. Ei, Joe, então chame a polícia. Pra quê? Pra fazer uma perícia. Em toda mulherada, é. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Problema pra mim. Alô, Betinho! Alô, oh, oh. Meu amigo Destino faz gostoso daqui com a gente. A minha equipe Mão de Ferro também já está no circuito. Tô aqui, ó. Tô aqui curtindo. E doida. Bora pra cima, meu Rubi. Bora pra cima, meu Rubi. Detona, arrepia, estremece tudo. Chegou aí, preto. Vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe. Hoje eu vou pro Rubi. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Já encomendaram 50 CDs pra ele. Condição, condição de estar e poder dançar. Com um som que bate forte no estado do Pará. Espaçonave do som já vai decolar. Quem comanda é Wesley e DJ Jumar. Light Boys, estão com a gente. Aqui da ponta direita do Rubi. Realmente a equipe, eu tenho um carinho muito grande. Vocês que sempre, como o Rubi vem até Castanhal e Redondeza, sempre estão ao lado, meu irmão. Aquele cara já até dormiu e tudo, então, portanto, gosto de você de graça, ok? Valeu! Mais, mais. Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse bumbum, mais, mais. Eita, menina danada. Você é gente boa, gente nossa, moleque. Menina danada pra dançar no brega. Faz a pedra! Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Eita, menina danada pra dançar no brega. Eita, menina danada pra dançar no brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Eita, menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Eita, menina danada pra dançar um brega. Eita, menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe. Show! show e as marcantes. É o show e as marcantes. Eu sou o Rubi, já está com a gente, tudo bem? Um abraço pra vocês, valeu de montão! O Marcelo Reis também! O amigo Torinho Reis, o Iago Moral, o Felipe Alucinado, já tá aqui, ó! Tudo bem, equipe TS! Um abraço, Bilha TS, já estão ali na ponta esquerda do Rubi. Curtindo o poderoso! O Rafael também! O Belém! Olha o Gago! O amigo Daldo da explosão! Todo mundo! De ferro, amor eterno, mano. O melhor som automotivo do Pará, abrindo seu coração, fazendo você dançar. E o quê? Mini Rubi, a nave Miri, DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, a nave Miri, DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, a nave Miri, DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, a nave Miri, DJ Arnaldo. Das marcantes, é uma atrás da outra. Sempre. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça aí! Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa com... O amigo Matheus Santos, o Marcinho Felipe, o Léo também. Esse... O Arthur Silva! Até... Família terrorista, já são no Rubi! Ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue, não. O amigo Felipe! Que é tão difícil assim. Me diz. O Brega! Não dá! O Bigu também! O homem que ela se quedou. Os Metralhas são aqui com a gente, curtindo o nosso poderoso. Um abraço, valeu, Gibontão, obrigado pelo carinho. O homem que ela. Fala, Chido! É minha melhor amiga. Então, sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Te juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Te juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Diga aí, fura olho. Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Alô, Denilson, GDA! A vida nunca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. O amigo 4 também com a gente, o Henrique Silva. Então não me abandono. Os compadres lá de boy estão em peso, meus compadres, valeu. É verdadeiro e forte o bastante, pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. Faz a pedra! Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mover. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe que... Alô, meu parceiro, vai pro Monte! Hoje... Tamo junto sempre, meu irmão! Obrigado pelo carinho, essa é mais uma sacada desse cara. Realmente você está de parabéns. Sempre trabalhando incansavelmente para levar alegria para esse público na cidade modelo, meu irmão. Que eu fico doido, eu não tô nem vendo, meu irmão. Júnior Moreno. Já já o trio se une, aí se o bicho pega, meu irmão. Banda R15. Quando eu te conheci. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou. O amigo parceiro Pablo. Da Minas Geúris, de quem tá contigo aí, Pablo? Te desejo além do prazer. O amigo Iaco. O Júnior também. O amigo Patrick. Paulinho, toda Geúris de peso, meu irmão. Alô, cachorrão, bora, Sandy. Começa, Henrique. Dragão, Bola de Fogo, Papito. Então, né, galera, obrigado pelo carinho. Saca Praia, Marquivete do Gê Bruninho. FDM Produções. Aranha, Solução, Zé do Falante, Salto Elétrica Índio. Torneado Olitamar, Ricardo Editores. É sucesso! Gerrazinho, não tem você, Gerrazinho. Fernandes. Eu percebo que o tempo já não passa. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas no jardim. Agora você volta. Eu amigo sozinho e a sua gatilha Elane também. Rapaz, ele ama você, mulher. Entra, foi aí que me apaixonei. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite do Rubi a gente fica é natural. Com você eu vou provar que meu amor é seu. Numa noite linda a gente se apaixona no Rubi. Mais uma produção. Ele! Jovem talentoso de Jay Shira. Alô, Shira! Eu percebo que o tempo já não passa. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas do jardim. Agora você volta, eu encontro você aqui no Rubi. A mais linda dessa festa, de fazer pedra, foi aí que vai fechar. Não sei dizer o que mudou, nada está igual. Uma noite do Rubi a gente fica. Então joga essa mãozinha pra cima e eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da Baixa Morena. Com a gente, abraço, cachorrão, valeu! Eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser. Sou criança, eu sou tua mulher. Só me prometa que vamos fazer amor assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi. E aí, tudo bem? Rubi, Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi. E a Lourinha já está ali com a gente desde cedo. Rubi, o nosso poderoso. Meu Rubi, Rubi. Um beijo pra você, Rubi, Lourinha! Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi, eu beijão. Sou o seu Rubi. O amigo Moniel com a gente, o Júlio também, de Belém, o Alain, o amigo Ricardo, família, só prejuízo, já está no apoio, já fazendo a pedra, já curtindo. Vamos lá, sim, curtindo! Aí, Denilson. O amigo Dácio e a sua esposa. Sabe que não vivo mais sem. Um abraço, Dácio. Sei que posso te encontrar a qualquer hora. Só não sei como é que eu posso reagir. Se recebeu a mensagem que mandei pro celular, ela diz tudo o que eu sinto e fala o quanto eu sofri. Agora só espero você decidir voltar. Minhas canções pra te pedir que não esqueça o nosso amor. E aqui nessa festa, se quiser me encontrar, no momento estou curtindo com a galera GDA. Pois me fazem sorrir junto com o Super Pop. Pois é só uma guia de fogo e a GDA pra me fazer te esquecer. Fruto sensual, a explosão contagiante do momento. Pois eu vou recomeçar a minha vida. Os pedaços que juntei da nossa linda relação. E sei que nunca podes duvidar. E daqui a pouquinho ele chega, já está se preparando pra detonar muito som pra vocês aqui no Rubi. DJ Júnior Moreno. Xaxão Preto. Brasil que fez, hein? Eu quero saber se o Apolo já chegou. Das marcantes é uma atrás da outra. Tu sabe. Eu já falei, eu acho bom você se tocar. Nada disso, você que deve se retirar. Procure entender, ela não quer mais você. E quem você pensa que... O amigo Romário show com a gente. O que ela quer. O Wellington também. Da Casa Carne, em Goiânia. Meia bola. O amigo Netinho faz gostoso. Eu não tenho. Ela faz gostoso. Bora, Netinho. Cadê você, meu filho? E aí, tudo certo? Só se ela está afim de se arrepender. Alô, Ibaí! Você não tem coragem de me encarar. Cadê o dentro, meu irmão? Que agora eu vou te arrebentar. Te liga aí, ó. Pare de brigar. Sua safada. Não tem perdão. O Iago Moraes com a gente! Oh, do Lino Sol! Sua primeira dama também! E Elane! Oh, o Toninho Reis também! Meu nariz, o Marcelo! E não quero nenhum dos dois! Eu já tenho uma... Essa briga aí é muita onda, hein, Preto? Oh, banda Amazona! Nelsinho Rodrigues! Tu lembra do... Três, hein? E a gatinha Kimberly, já está aqui também. Aí, Evaí, não chega com a Apolo aqui rapidinho no Rubi. Eu já falei, eu acho bom você se tocar. Nada disso, você que deve se retirar. Já, já tem morena! Procure entender, ela não quer mais você. E quem você pensa que é, pra saber o que ela quer. Já tô começando a me aborrecer. Cara, eu não tenho medo de você. Eu sei que é a mim que ela vai escolher. Só se ela está afim de se arrepender. Pediu pra parar, parou! As propulsão da nave do som já começam a dar um sinal. Prepare-se, a nave do Rubi vem aí. Um poder sonoro jamais visto.